Nós duas somos apenas figuração no canto da mesma cena de um filme de ação, morrendo discretamente na mesma explosão. Nós duas somos efeito colateral de um acidente de trem proposital que não matou ninguém, mas foi quase fatal. Então por que cê não vem? Toma um chope comigo, vagabunda, que eu sei a vagabunda que eu sou. Repara que conexão profunda de ter compartilhado o mesmo amor. Nós duas somos efeito colateral de um acidente de trem proposital que não matou ninguém, mas foi quase fatal. Nós duas somos apenas figuração no canto da mesma cena de um filme de ação, morrendo discretamente da mesma explosão. Então me dá sua mão, toma um chope comigo, vagabunda, que eu sei a vagabunda que eu sou. Repara que conexão profunda de ter compartilhado o mesmo amor. Me dá seu telefone, inimiga, que é só você que vai compreender aquela agonia na barriga. Me liga que eu tô que nem você. Toma um chope comigo, vagabunda, que eu sei a vagabunda que eu sou. Repara que conexão profunda de ter compartilhado.